Eu acho que esse, é muito importante esse intercâmbio, essa troca de informações. Não é? O papel da mídia esportiva, principalmente, tem sido fundamental na valorização da marca dos clubes, não é? Pra você ter uma ideia. Não é? O futebol virou a grande coqueluche, sempre foi a grande paixão do brasileiro, mas de uns anos para cá ficou um negócio impressionante, né? A mídia que o futebol consegue provocar. É, são vários programas de televisão, uma exposição enorme. Então, eu acho que o papel da mídia é fundamental, né? Inclusive ajudando os clubes. Né? Hoje eu fico revoltado, nós temos que conseguir mudar a legislação, então nós vamos perder jogadores a cada dia. Hoje se pode fazer um contrato de apenas 3 anos, o primeiro contrato, com 17 anos e meio, o jogador falta 18 meses para vencer o contrato, ele não quer mais renovar o contrato, estão se vendendo para esses empresários, né? Essas trafiques da vida, não é mesmo? O Cruzeiro acaba de perder um jogador, e da seleção brasileira, né? De 15 anos, né? Levado na mão grande por essa gente. Então, eu acho que a mídia podia nos ajudar nesse papel também, né? De acabar com essas picaretas que só vem atrapalhar o futebol brasileiro. E o papel da imprensa é importante demais. O Cruzeiro conseguiu esse ano 3 vezes o que nós tínhamos de patrocínio ano passado. Isso por quê? Não é? Isso, a mídia tem um papel fundamental, divulgando os clubes, valorizando as nossas marcas, né? Então, a gente reconhece o papel importante que a imprensa teve na própria valorização dos nossos produtos. Eu repito, o Cruzeiro esse ano conseguiu 3,5 vezes o que nós tínhamos no ano passado, né? E eu imputo isso à grande divulgação, né? Que a imprensa faz dos nossos produtos e do nosso... Zé, não poderia deixar de perguntar para você, como é que você viu essa inovação do Atlético aí com a camisa rosa no futebol? Você também tá de rosa, hein, cara? É, mas é no meu dia a dia, né? Não é no futebol. É uma brincadeira. Olha, eu acho que opção sexual, opção de cu, cada um tem a sua. Mas demorou 102 anos para sair do armário, né? E o Cruzeiro que tinha fama. Eu achei corajosa e audacioso, né? Eu não colocaria, né? Mas eu não tenho, cada um faz o que quer. O que eu estou sentindo é que a torcida deles está muito invocada.